Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 10. Especializar ou generalizar? Então nós estamos de volta aqui em mais uma semana com o nosso podcast. Esse é um episódio histórico, né? É o episódio número 10. Então a gente completa aí uma dezena de semanas com você, trazendo nossa opinião e alguns assuntos interessantes sobre a indústria de games. Te agradece aí o apoio que a gente teve até hoje. Te agradece ao pessoal do Double Jump por publicar o nosso podcast toda semana. E eu fico contente em dizer que hoje nós temos o time completo aqui no podcast. Então, Rafael já está de volta aqui, Fernando também. E a gente vai ter um episódio bem interessante para colocar aqui para vocês. E hoje a gente tem também um e-mail para ler. O Paulo César Amorim Lopes. Deve ser meu primo, né? Mandou aqui um e-mail para a gente. Ele diz: olá, amigos do podcast, parabéns, estão me agradando muito com o seu podcast. A gente agradece aí o apoio do Paulo. E aí ele fala que trabalha com programação, mas não de games, mas é admirador da área. Muito legal, acho que tem bastante gente que ouve a gente, que acompanha aí o Double Jump e o podcast, que acaba sendo programador ou artista em outras áreas e tem um interesse, né, em saber como funciona a indústria de games. Então a gente agradece a audiência desse pessoal. E o Paulo deixa uma pergunta aqui sobre a série FIFA da EA, né? Ele quer saber o que falta para o Campeonato Brasileiro ter a atenção que ele merece, né? O que falta para a gente ter as séries A e B com todos os times licenciados no jogo do FIFA. Então acho que eu posso dizer para o Paulo que talvez o grande motivo pelo qual a EA não dê maior destaque aos times brasileiros e Campeonato Brasileiro no FIFA é o fato de que o Brasil acaba não sendo um dos maiores mercados da franquia, né? Até que a plataforma PC tem um número de vendas relativamente bom no Brasil, mas os consoles nunca tiveram esse maior desempenho no Brasil, até porque a gente sabe das dificuldades, né, de se vender os jogos originais de console no país. E acaba que nos últimos anos, inclusive, a plataforma PC foi perdendo espaço, né? O FIFA foi deixando de dar ainda mais destaque à plataforma PC, os jogos de console estavam à frente, o jogo do PC geralmente era um porte do jogo do PS2 nos últimos anos. E exceto o FIFA 11, que foi o primeiro em que o PC voltou a ser um jogo que estava no mesmo nível dos jogos dos consoles de última geração. Então, esse ano até que houve mais times licenciados, meu time, Fluminense, foi licenciado. Juro que eu não tenho nada a ver com isso, foi coincidência. E o fato do Fluminense estar aí à beira de ser campeão brasileiro também é só coincidência. Mas tudo bem. Aí eu, sinceramente, não sei o quanto vale a pena para a EA realmente gastar os tubos de dinheiro. Que muita gente não sabe também que na hora de licenciar os direitos de um time, muitas vezes os times é que fazem um jogo duro. Os times querem ganhar mais dinheiro. Por exemplo, aconteceu, foi bastante divulgado, no FIFA 11, a FIFA, o jogo FIFA da EA Sports perdeu o direito, a licença da seleção brasileira. Então você joga com o Brasil no FIFA 11, você não tem uniforme oficial, você não tem o escudo da CBF, não tá lá, é um escudo placeholder, é uma bandeirinha do Brasil no lugar do escudo, mas claro, os jogadores é um contrato separado, que eles têm direito a usar os nomes e a aparência dos jogadores, mas pro time, eles perderam a licença da seleção, por quê? Chegou a hora de renovar, né? No final, o ano passado foi o último ano, o jogo da Copa, na verdade, foi o último jogo para o qual eles tinham a licença. E aí, na hora de renovar, eles foram conversar com a CBF, e a CBF pediu o triplo do dinheiro, ou seja lá o que for, não tem os detalhes da negociação. Só o que eu sei é que, sem nenhum motivo aparente, quer dizer, o Brasil não ganhou a Copa, né, não teve nada demais acontecendo, e eles quiseram renegociar o contrato em termos que acabaram não sendo vantajosos para a EA, né? Então, por isso que você no FIFA 11, por exemplo, você não tem licença. Então, isso acontece muito com os clubes também. Muitas vezes, o problema maior é o clube. Tem um outro exemplo que já há alguns anos, o Internacional, ele assinou um contrato de exclusividade com o nosso concorrente, com o jogo da Konami, né, o Pro Evolution Soccer. Foi da ocasião em que o Internacional ou se classificou para Libertadores ou foi campeão da Libertadores, não estou lembrado direito, mas eles assinaram esse contrato durante uma quantidade aí de anos em que eles são exclusivos da Konami. Então, isso também impediria, nem que a EA tivesse todos os outros times, o Inter ia ficar de fora por causa desse detalhe contratual aí. Então, é uma negociação um pouco mais complicada, e acaba que, quando os times perdem muito dinheiro e a EA não tem essa venda tão grande no Brasil, acaba sendo uma decisão de negócio difícil de tomar sobre que times brasileiros serão licenciados. Eu também espero. Se dependesse de mim, pô, eu gostaria de ver todos os times brasileiros, Série A e B, com certeza, no nosso jogo. Pô, esse menos o Flamengo, pô. É bom, cara, eu quero que o Flamengo esteja lá licenciado também pra poder ganhar deles de 8-0 todo jogo. Entendeu? Então é isso, a gente espera que tenha respondido aí a dúvida do Paulo. A gente agradece a contribuição dele e continua sempre fazendo aqui o apelo para que vocês participem do podcast. A gente não morde, né? Então você pode falar com a gente mandando um e-mail para podcast@doublejump.com.br ou pelo Twitter no @thepodcast, ou ainda deixando comentário no próprio post de cada episódio no blog Double Jump. Então, com isso, a gente vai para o nosso Active Quest, onde a gente fala sobre os jogos que a gente está jogando. Active Quest. Então, no Active Quest dessa semana, vou chamar aqui o Rafa. Tá voltando aí depois de uma contusão, né? E diz pra gente, Rafa, o que que nessas últimas semanas você tem jogado? Cara, comecei a jogar o novo Assassin's Creed, né? Brotherhood. Uhum. Voltei a jogar Splinter Cell Co-op com um amigo meu, Conviction. E comecei a jogar uns jogos indie que tá em promoção direto no Steam, né? Nessa semana da Black Friday, então tá muito barato os jogos indie. Comecei a jogar. Joguei o Gish, que é bom demais. Quem não jogou Gish, jogue. Esse Gish é aquele joguinho onde você controla uma bola de piche. De piche, é isso? Ah, tá. É, eu acho que é piche, sei lá. Tu pode grudar nas paredes, ou então tu escorrega por superfícies estreitas, assim. Ou, pô, é bem legal, assim. Pô, eu lembro de ter jogado um demo desse jogo, mas que uns 3 anos atrás. Ele é tão velho assim mesmo? Eu joguei o demo desse jogo, que a gente já falou, né, na época da Hoplan ainda, quando eu entrei. Então, tipo, uns 5 anos atrás, 6. Daí, eu joguei também Jolly Rover, que é tipo um adventure das antigas, point and click. Puzzle Agent, que é tipo um Professor Layton, assim, bem puzzle atrás de puzzle, sabe? Uhum. Eu joguei também o Cities XL, que é tipo o concorrente do SimCity. E gostei bastante, cara. Eu achei bem interessante esse jogo. Ele é fácil de fazer coisa bonita e orgânica, sabe? É muito fácil tu pegar pra qualquer um, começa a jogar o jogo, clicar, testar umas opções e fazer uma cidade que se parece com uma cidade orgânica, assim mesmo. É uma coisa, uma preocupação que eu tinha com The Sims é que as cidades sempre ficam muito artificiais. A não ser que seja uma cidade já pronta, grande, daí tu olha de longe assim, parece uma cidade, sabe? Mas nesse Series XL, as cidades são mais orgânicas em si, assim, sabe? Então, tu sente aquela sensação de, pô, fui eu que criei isso, sabe? Legal. Agora que você tocou no assunto do SimCity, uma coisa que sempre me afastou do jogo era o fato de que, se você quiser fazer a cidade com a sua cara, ela acaba não ficando a cidade mais eficiente. Então, o jogo, da maneira como os, né, os critérios de você lucrar e ganhar no jogo foram feitos, eles beneficiam quem faz aquela cidadezinha toda planejadinha, quadradinha e tal. E isso sempre achei isso aí um letdown do jogo, assim. Porque é um jogo difícil, né? O SimCity é difícil você fazer dinheiro nele, demora um pouco pra você pegar o jeito. E aí, quando eu percebi que pra fazer dinheiro você tinha que, na verdade, deixar de fazer as paradas cool, né, as paradas legais do jogo, isso aí me desanimou um pouco. Eu acho que o Series XL ele vai por esse contra isso, assim, no sentido de ele te dá feedback constante do que tá ruim na tua cidade, e é fácil de saber como é que eu resolvo esse problema, tá? Por exemplo, tem as diferentes categorias de cidadão, lá os unskilled, né, que é os não qualificados, os qualificados, lá elite e tal. Então, aí tu precisa de emprego pra massa, assim, pro pessoal não qualificado. Tu começa a botar umas fábricas e tal, então, coloca lojinhas de conveniência, coisas assim. E isso vai desbalançar em outro lugar, porque se tiver muita loja e tiver pouca população, daí as lojas vão se dar mal, assim, porque não vai ter gente suficiente pra comprar, entendeu? A moral do jogo é tu ficar balanceando essa necessidade. Quando tu acrescenta numa, tu vai perdendo em outra. Isso tudo é legal de fazer, assim, porque tudo quando tu vai colocando, vai ficando orgânico. Porque tu bota, tu escolhe onde tu quer colocar e a cidade te diz, ó, quando tu escolhe qual o elemento que vai colocar pra, sei lá, uma delegacia de polícia. Quando tu clica na delegacia de polícia, ele vai te dizer quais são as áreas de mais crime na cidade. Entendi. Então tu sabe exatamente qual é a área que é mais eficiente tu colocar. Entendeu? Tipo, legal. Não exatamente, ah, coloque aqui, mas, ah, aquela área tem mais crime, então tu pode botar aqui, mas tu tá planejando pra crescer a cidade mais pra baixo, por exemplo, aí tu coloca aquela delegacia um pouco mais pra baixo pra cobrir o que tu vai criar depois, entendeu? Uhum. Achei que ficou bem legal, cara, os caras mandaram bem esse aspecto de feedback do jogo, assim. Entendi. E tudo ele te dá feedback imediato, assim, ah, uma empresa tá beirando a falência, daí tu clica nela, sabe exatamente o que tem de errado com ela, ó. Não tem mão de obra qualificada. Opa, então vamos botar mão de obra qualificada. Começa a criar casa para a categoria social específica que aquela empresa precisa, entendeu? Daí imediatamente já, pô, aquela empresa contratou, já está se dando bem de novo. Então tudo tem um feedback imediato que pode agir, né, logo depois, entendeu? Eu gostei bastante do jogo, cara. Pô, que realista, cara. Tem a empresa à beira da falência e vem lá o prefeito da cidade dar um bailout para ela poder ficar legal de novo. E você tem uma coisa que eu gostava bastante, eu nunca joguei muito, mas a coisa que eu mais achava bacana era fazer a cidade toda bacana, e quando tivesse tudo bacana, tu faz um evento natural, tipo Godzilla, vai e destrói tudo. Tem isso também? Não, isso não vi. Pode ser que abra mais tarde, mas isso eu não vi. Ah, entendi. Não sei se ocorre sem teu input, porque não sei se tipo de escolher, né? Aham. Isso não vi, eu acho que é mais gerenciar a cidade mesmo, sim. Entendi. Tem um esquema bem legal de tu fazer múltiplas cidades e elas podem fazer troca entre elas, tipo, criar uma cidade mais industrial e mais de turismo, entendeu? Daí uma super necessidade da outra, assim. Cara, pra quem gosta de simulador de cidade, eu recomendo dar uma olhada, cara. Achei bem legal o jogo. Então, essa semana teve bastante trabalho, então acabei jogando não muito, mas eu joguei Black Ops e um pouco de World of Warcraft. Mas eu tô bastante satisfeito com Black Ops no PS3, apesar de ser um mundo um pouco diferente pra mim, né? Porque tô mais acostumado com shooter de PC, não de console, e aí tem um monte de manha que tem que ter de como se posicionar no mapa, de como você anda pra poder ter uma mira decente, sabe? Aí é complicado pra caramba. Mas é gostoso, assim. Os gráficos, como são muito foda, muito, e o FPS, a frame rate do jogo é muito alto, então a experiência é bem smooth, assim. É legal, tô me divertindo bastante. E agora fiz uns unlocks de algumas dificuldades maiores, então eu posso jogar hardcore, que é uma qualidade do jogo de jogadores um pouco melhor. Tá bem interessante, assim. Eu tô gostando bastante. Bom, então essa semana eu também terminei um jogo, Professor Layton, que eu tava já pendente aí de terminar. O primeiro, né? O primeiro Professor Layton do DS. E comecei um jogo do DS que eu, na verdade, não tinha terminado, que é uma vergonha, que é o primeiro Zelda do DS, que foi o Phantom Hourglass. Então, tinha esquecido quão foda esse jogo é. E aí comecei de novo agora, tô curtindo pra caramba os puzzles e a maneira como ele usa o input único, né, do DS, é muito legal. Tô curtindo muito, assim, redescobrindo esse jogo, assim. Foi bem legal. E nos consoles eu joguei mais um pouquinho de Ultimate Team, joguei mais um pouco do Heavy Rain, tirei mais uma noite pra jogar. Eu tô pertinho do final agora, tô sentindo aí que tô terminando. Heavy Rain cada vez mais é um jogo sacal. Cada vez mais eu tô ali só querendo passar batido das partes onde tem algum gameplay, só pra poder saber o que acontece. É impressionante, cara. Não parece. Não, já passou da fase onde eu acho que tô jogando um jogo. Agora eu só tô assistindo um filme e tendo que, entendeu, que mexer as marionetes pra lá e pra cá. Então, bem. Eu não consegui jogar, como te falei. Se não fosse pela minha esposa, eu não saberia o que acontece depois dos 10 minutos de jogo. Pois é, cara. Bem. Até fiquei decepcionado, assim. Tinha uma. Quer dizer, sabia que o jogo é, a gente jogou Indigo Prophecy e tal, a gente sabia mais ou menos qual era o esquema, mas é, como, o quê, 4, 5 anos depois do Indigo Prophecy, eu esperava que a jogabilidade tivesse tido alguma coisa diferente, também não sei o que, mas tava, né, esse é o trabalho deles, entendeu? E, na verdade, não achei que teve nada demais o jogo. Talvez com o PlayStation Move ele seja melhor, porque talvez os seus movimentos e tal, você sinta mais que você tá jogando live action RPG, no mínimo, né? Mas do jeito que é com o controle, eu não sinceramente não curto. Então, até já teve umas duas ou três vezes durante essa semana que eu tinha um tempinho que eu pensei, pô, vou jogar um pouquinho de Heavy Rain, mas sei lá, não, tô a fim de jogar alguma coisa agora mesmo. Então vou pegar outra coisa pra fazer, outro jogo pra jogar. O outro jogo que eu queria falar aqui que eu peguei esse fim de semana pra jogar é o Freakscape. Então, acontece que a PSN fez algumas promoções. Eu também não tenho PS3 há muito tempo, então, na verdade, nunca tinha comprado nada na PSN. A primeira compra que eu fiz é o Freakscape, que é um jogo de plataforma que foi desenvolvido pelo pessoal que é editor do Double Jump, né, entre outros. O Martin, o Glauber e o Artemis participaram, né, na Kid Guru Studios do desenvolvimento do Freakscape. Foi lançado como um mini, né, aqueles jogos pequenos que foram publicados tanto no PSP quanto depois no PS3. E aí queria falar um pouquinho sobre Freakscape aqui, minhas impressões. Devo ter jogado aí umas 3 horas, 3 horas e meia do jogo. É, a primeira coisa que chama atenção é que é um jogo num padrão assim muito mais difícil do que ultimamente a gente está vendo, o que para mim foi ótimo. É um jogo, ele é desafiador, assim, ele é um jogo assim de você, é de plataforma, mas com um twist de que o seu personagem, que é um diabinho, ele tem um tridente que ele pode fincar os inimigos e usar os inimigos como habilidades especiais lá durante o level. Então tem um inimigo que vira um bloco, onde você usa como plataforma, tem um inimigo que vira um pogobol, assim, que você dá um pulo mais alto, entendeu? Tem um inimigo que engole outros inimigos, aí você pode jogar o outro inimigo longe, a partir da boca desse inimigo que engole. Então tem vários, assim, bem interessantes. E, então o jogo é todo baseado nisso, você tá ali resolvendo puzzles num platformer onde você precisa ser muito preciso, assim. Eu fiquei bem impressionado com... O level design deles é bem assim, ele é bem encaixado. Cada puzzle que você tem que resolver ali no level, ele é feito aquele just right, né? Se você virar um pouquinho mais para direita, para esquerda ou para cima, você erra e aí você tem que ir lá e tentar de novo. Mas quando você consegue acertar, ele tudo funciona, assim. Então isso é legal. Eu gostei. O jogo acho que do lado, vamos dizer, artístico, ele é excepcional. A música é muito boa, essa ambientação do inferninho, mas é um inferninho meio engraçado, é muito legal, assim, né, os bichinhos são todos engraçados e tal. Esse bloco que vira a plataforma, por exemplo, é chamado de Hug Block. Ele tá lá pra abraçar todo mundo que passa, e quando ele te abraça, ele te prende, assim, e você fica imóvel durante um tempo, você tem que dar mash no botão pra sair. E aí um outro inimigo pode vir te pegar, né? Então é engraçado, assim, o fato de abraçar ser uma coisa detestável no inferno, né? E aí tem um inimigo, é o cara que abraça você, assim, é engraçado, assim. E foi uma desculpa legal, assim, que eles inventaram até pra um bloco abraçar o outro. Quando você tem que fazer uma plataforma mais longa, você finca um, vai lá e finca o outro e se abraçam, assim. Aí você vira uma plataforma mais longa. Então tem uma série de sacadas interessantes. E como eu tava dizendo, a parte artística é excepcional, assim. Os gráficos são bonitos. Claro, é um jogo feito... ele tem toda a cara de ser um jogo que foi feito com um foco maior no PSP. Então, na tela, na televisão HD do PS3, algumas texturas estão bloated. Principalmente o cenário, assim, né? O background tá bem... Você vê bastante os pixels, mas... Eu entendo que o PS3 acabou sendo uma plataforma que a Sony resolveu lançar os minis depois, né? E o foco mesmo era no PSP. Então, tenho até curiosidade de ver como que no PSP o jogo ficou... Então a parte artística, cara, tá super parabéns. A parte técnica deixa a desejar um pouco. Principalmente, uma coisa que toda hora tá acontecendo comigo, eu tô lembrando que ela existe, é um mini micro lag no input. Mas ele não é tão micro assim que você não consiga perceber e que ele não consiga te atrapalhar. Entendeu? Ele atrapalha. Eu vou dizer que uma em cada 5 vezes que eu morro é por causa do pelo menos o que eu senti, né, o lag do input. Pode ser que eu não seja bom também no jogo. Mas eu estou acostumado a jogar outros jogos com o controle do PS3, platformers, e eu não sinto essa diferença de que, entendeu? Se eu não apertar o pulo um pouquinho antes de chegar na borda da plataforma, eu vou cair, na verdade. Então acontece muito isso. Eles têm um esquema. Você podia dizer que é 2D e meio, que você tá sempre andando num plano. Mas quando tem uma curvinha, a tela, a câmera toda gira para mudar o plano que você está andando, às vezes acontece um bugzinho onde, entendeu? Se no meio daquela, enquanto a câmera está girando, um inimigo te bate e tal, seu personagem fica ali perdido nessa terceira dimensão e ele não consegue mais andar em cima da plataforma, tem umas coisinhas assim que acontecem. Então, infelizmente, eu acho que uma em cada 5 vezes, mais ou menos, que eu morro, acaba sendo por causa de bugs do jogo. Então é uma coisa que não passa desapercebido, né? Em outros jogos, você vai jogar o Fallout, por exemplo, que é famoso por ter bastante bugs, pode passar ele é menos punishing, né? O jogo em si, ele te pune menos pelos erros. Então acaba que quando acontece um bug, se ele não resulta em você morrer ou ter que voltar muita coisa atrás, você não fica tão injuriado. No Freescape é um pouco pior esse problema, porque muitas vezes você tem uma sequência de ações muito precisas que você tem que fazer até chegar ao próximo checkpoint, e aí você perde na última delas, e por causa de um bug, aí você fica realmente muito puto da vida, entendeu? Então tem esse detalhe. Mas no geral, cara, se eu fosse pro jogo com uma expectativa de que, é um jogo brasileiro, é um jogo, entendeu, feito meia boca, eu ia me surpreender muito com a qualidade, assim, eu ia ficar muito bem surpreendido. É que eu, na verdade, conheço bastante das pessoas que trabalharam no Freakscape, eu sei que eles são os caras, entendeu, que fazem um bom trabalho, que estão prestando atenção nas coisas certas, entendeu, dando foco no que tem que dar, e os caras que estão com a mente aberta para os jogos, né? Tô falando aí dos meus amigos Daniel e Flávio, que eram da Abdução, formaram aqui de guru para fazer esse projeto, e o pessoal do Double Jump também, o Martin, o Glauber e o Artemis, que eu conheço há menos tempo e tal. Mas eles estão. Tem que dar parabéns, acho que independente de ser brasileiro, jogo ou não, e de estar nivelando por baixo ou não, é um jogo bem competente, como eu falei, artisticamente muito legal, desafio muito gostoso, ideias de game design, essa mecânica dos inimigos muito legais. Pena que ele podia ter utilizado um pouco mais de polishing, principalmente na parte de tirar esses bugs de física, esses bugs de input, e o lag, que eu imagino que seja. Espero que seja só do PS3, que seja alguma coisa aí que aconteceu na tradução, né, de PSP para PS3. Mas no geral, assim, o jogo tá super parabéns, e eu pretendo, inclusive, continuar jogando. Quero terminar, quero voltar lá e abrir os segredinhos, né? Ver o que tem bastante replay value. Cada fase que eu passo tem áreas da fase que eu não consegui chegar, que eu deixo para depois só porque eu quero primeiro dar um rush aí para ver se termina o jogo e ver a história e tal. É bem legal. Eu achei o Freakscape super interessante, assim, foi uma grata surpresa nesse fim de semana. Bom, vou fazer uma pergunta. Ele é para PSN, é isso? Isso, ele foi feito originalmente para PSP, ele é um mini. E aí você baixa para o seu PSP Go, você joga no seu PSP normal. Acho que tem como jogar no PSP normal também, não tenho certeza. E eles lançaram também depois na PSN. Então você pode chegar lá e jogar. Ele está em promoção, se não me engano, ou 4 ou 5 dólares. Ele está em promoção na PSN. Muito, pô, pelo valor, outra coisa que é bom falar. Pô, pelo valor, ele vale totalmente a pena. Ele é o mini mais bem desenvolvido que eu vi na PSN, entendeu? Porque, na verdade, ele tem todo jeito de um jogo de Xbox Live Arcade, PSN normal, entendeu? Se eles tivessem tido, eu imagino, né? Um orçamento talvez um pouco maior, para até dar mais tempo de fazer o polishing, adicionar mais inimigos, não sei, entendeu? Esse jogo tem tudo para ser um jogo de Xbox Live Arcade, PSN normal, ele não precisava ser um mini. Acho que como mini ele é overkill, inclusive. É bem melhor, parece, do que bem mais complexo do que os outros jogos mini que tem por lá. Então, outra pergunta, eles conseguiram um orçamento para fazer isso no Brasil e fizeram para algum publisher externo ou eles importaram todo o parte de hardware para fazer isso? Eu não tenho essas informações, até. É uma questão interessante para a gente perguntar ao pessoal do Double Jump depois. O que eu sei é que foi publicado pela Create Studios, que é um publisher. Então eu imagino que houve aí esse contato para fazer esse jogo. Eu sei que eles usaram a Vicious Engine, né? Então eles licenciaram a engine de terceiro para fazer. Quanto aos dev kits, etc., eu não sei exatamente. Eu imagino que eles tenham tido os dev kits do PSP, pelo menos, né, Exatamente. para desenvolver no Brasil. Mas não tem como eu ter certeza, eu teria que perguntar para o pessoal para saber. Beleza, então esse foi a Active Quest dessa semana. A gente vai agora falar um pouco sobre as notícias na sessão Journal. E hoje, como sempre, vou trazer aqui para ler as notícias pra gente a garota que é a Celis do meu Loki, Cynthia Duin. E aí, Cynthia, qual que é a notícia de hoje? A notícia dessa semana é sobre a Dynacom, que lançou um console com emuladores no Brasil. A notícia dessa semana, como a Cynthia acabou de dizer pra gente, é sobre um site que o Seco descobriu pra gente aí. É, na verdade, a Dynacom, que é uma empresa já conhecida desde sempre aí dos videogames. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar do Dynavision foi quando eles faziam clones, né, do NES lançavam no Brasil, que o Brasil foi um dos países onde não houve licença oficial do NES. Aí tinham vários clones como o Phantom System e um deles era o Dynavision. E aí a Dynacom está vendendo agora um console, entre aspas, que na verdade contém emuladores de tudo quanto é a plataforma antiga. Então a gente encontrou essa pérola aí na internet essa semana. O Seco separou pra gente. O que você acha, Seco? Como você disse, né? O Brasil sempre inovando. O que você acha desse produto fantástico da Dynacom? Eu achei fenomenal que, só uma descrição clara, ele parece o console parece um modem ADSL e os controles são controles de PS1, assim, né? Uhum. E a bacanice pela descrição do produto é que ele suporta vários. Ele é capaz de emular GBA, NES, Super NES, Mega Drive, Master e PS1, né? Entendi. E mais algumas outras coisas. Mas ele não vem com nenhuma ROM. Então significa, eles não estão fazendo nada de errado. Porque o emulador você pode legalmente fazer o emulador, né? E distribuir. Exatamente. E distribuir, exatamente. Então quer dizer que o que você bota ali é problema seu, né? Então eles estão de mãos limpas, não estão fazendo nada de errado. Mas eu achei um pouco cara de pau fazer isso e usar esse tipo de argumento, né? Só um pouco, né? E na descrição, pô, você vai poder trazer seus amigos, jogar old school, como se ninguém fizesse isso há 10 anos, né? Porque não tem isso, ninguém nunca viu emulador, né? Aí você não pode baixar emulador, você não pode baixar, inclusive, os remakes dos jogos, você não pode comprar o remake de jogo. Que tem um monte de empresa que tá fazendo muito remake. A Sega lançou pack de remake, a Konami lançou pack de remake, a Atari, todo mundo tá lançando, a Namco tá lançando, Namco Museum. Então eles não só estão tentando mostrar pro pessoal que o que eles estão fazendo não existe, né? Quer dizer, não existe na cabeça deles, mas como eles não estão fazendo nada de errado. Então, cara, eu achei, mais uma vez, que a cara de pau é muito grande, sabe? E eu vi muitos comentários de pessoal que gostou, achou isso muito bacana, uma iniciativa ótima. Tipo, como assim, sabe? Pô, a gente tem que tentar mover esse mercado pra frente, né? No Brasil, se vai desenvolver um console, se você vai investir dinheiro, por que não tentar alguma coisa que realmente vai vingar no Brasil e vai agregar algum valor, sabe? Porque ele tá custando, o quê? R$250, né? Mas... É um preço aceitável, assim, mas se você for ver, para um produto que está sendo criado para um mercado, ele não está agregando nada, sabe? Inclusive, você pode baixar e jogar no seu próprio computador, sabe? Então, não sei, eu não vi ponto de fazer isso e fiquei bastante decepcionado, sabe? Apesar que talvez eles estejam contando que o mercado da pirataria no Brasil é um mercado bem difundido, um mercado grande, então você pode... É como se sabe, o PS2, você vai no camelô, você compra o PS2 com 700 jogos por R$700, né? Talvez eles acreditem que é um jeito fácil de vender esse tipo de hardware no Brasil. Eu não li, tipo, eu li por cima, assim, do assunto, mas qual é a diferença entre eu pagar R$250 nisso e baixar de graça um emulador no meu PC? Não, já que você pode jogar com seus amigos. É que você pode jogar com seus amigos na televisão. Não, porque já que eles não dão os jogos, porque isso é ilegal, obviamente, qual é a vantagem de eu pagar R$250 nisso, entendeu? Eu posso ligar meu computador na televisão e jogar com meus amigos também, não posso? Então, até concordo aí com o ponto do Rafa, mas queria realmente saber, assim, eles não dão os jogos. Mas eles ensinam, quer dizer, o manual do console, entre aspas, ensina o cara a conseguir o jogo? Como é que eles acham que o jogador vai conseguir os jogos para colocar no console? Porque se estão esperando que o jogador vá na internet e baixe os ROMs ilegalmente, pô, esse cara é o mesmo cara que consegue baixar o emulador, entendeu? Ele não precisa da Dynavision para vender esse console para ele. Eu tava imaginando que era mais assim, eles querem oferecer isso pro grande público, para pessoas que não, talvez não tenham a manha de ir lá na internet catar essas coisas, mas o cara vai ter que fazer isso para poder catar os jogos, né? Se eles ensinarem o jogador aí na internet baixar o jogo, isso é legal também. Por isso que eu tô na dúvida, queria saber assim, como que eles querem que as pessoas consigam os jogos, né? Porque eu falei esse negócio da parte de pirataria, porque talvez eles estejam esperando que, tendo um videogame que suporte isso, você vai no camelô, você pode comprar um USB drive com lá, tá, 1000 jogos, entende? Talvez eles estejam imaginando que, por ser fácil e acessível, você vende console e, tipo, o mercado vai se criar para vender os jogos para esse jogo, sabe? Porque não é claro como vai acontecer do jogador chegar a ter acesso ao jogo. Então eu fiquei imaginando que só se eles estão confiando que tu vai chegar no camelô e vai pegar um USB stick com os jogos e vai comprar desse jeito, sabe? Se não for isso, não é claro que diabo tá acontecendo, sabe? É, só se for. É claro que esse assunto dá muito pano pra manga. Se a gente for parar aqui e falar sobre os problemas de venda de jogos, pirataria no Brasil, dá um main quest inteiro, né? Só a gente falando sobre isso. Mas eu tenho um pouquinho do sentimento que o Seco teve quando ele descobriu esse produto aí no mercado. A gente aqui tentando, né? Não, e deixar uma coisa bem clara, assim, pra todo mundo que tá ouvindo. O desenvolvedor de games, ele vive de vender games. Às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, eu recebo muitos e-mails, não muitos, mas alguns e-mails, as pessoas que ficam sabendo que eu trabalho no FIFA, e os caras falando, pô, muito legal, meus parabéns que você trabalha no FIFA, só tô esperando sair o jailbreak do PS3 pra poder comprar meu PS3 desbloqueado e piratear o seu jogo, sabe? Então... Cara de pau. Então, tipo, não quero nem aqui, entendeu? Malhar o pau do cara que tá fazendo isso ou que tá falando isso, mas as pessoas precisam entender que os empregos de todo mundo que tá, entendeu, trabalhando com isso, interessado nisso, etc, eles só existem enquanto tiver gente pagando pelos jogos. Não que eu acho que isso vai fazer a menor diferença, assim, que vai fazer ninguém parar de piratear nem nada disso. Só acho que falta das pessoas saberem um pouquinho do que essa indústria é feita. Ela não é, entendeu, feita de bala de goma, algodão doce, arco-íris. Existe um negócio aí a se ganhar dinheiro com. Né? E é óbvio que os problemas da pirataria no Brasil são muitos, a gente não precisa entrar em detalhe deles aqui, mas todo mundo sabe que o fato da gente não ter um mercado próprio nacional atrapalha demais a da gente desenvolver uma indústria, né? Porque até mesmo o próprio entendimento das pessoas de que jogos são uma carreira, são um negócio, são uma profissão, ele é atrapalhado pelo fato que o grande público acha que o jogo ainda é, entendeu? Ele é meio brincadeira, ele é meio ilegal, entendeu? Existe toda essa conotação que só empurra a gente para trás. Não, mas eu queria só comentar que eu não sei se esse é um problema com jogos, acho que é meio problema cultural, porque você vê que tem música, filme, jogos, tipo, toda a parte de entretenimento é como se você fizesse um filme e aquele filme se multiplicasse milhões de vezes e se fosse vendido a dois reais, né? E é foda. É problema cultural, não sei se é só em relação a jogos. Sinceramente, Seco, mais do que um problema cultural, acho que é um problema social. Eu acho que quando uma grande parte das pessoas está muito preocupada em como que ela vai, entendeu, fazer as compras do próximo mês, fica difícil você justificar que o cara pague por entretenimento. Não que eu acho que ele está certo em não querer pagar, né? Mas eu acho que a realidade é muito dura nesse sentido, que você está, né, tá falando de um país onde é difícil, cara, você até garantir sua sobrevivência mês a mês para a grande maioria das pessoas. Então, a não ser que o entretenimento se tornasse um privilégio de poucos, né? Só de quem realmente pode pagar o preço premium, que esse é um outro problema. O preço é premium, a legislação não ajuda. É claro que no caso dos jogos a gente sabe do quanto os impostos atrapalham e acabam impedindo que qualquer mercado se desenvolva. É outro pedaço desse assunto que, se a gente fosse tratá-lo de cabeça, a gente teria que falar, né? Mas eu acho que eu não discordo da sua opinião, eu só acrescento que, em cima de uma cultura que se criou, eu acho que ela se criou devido a um problema social, entendeu? Devido a esse fato de que você consumir entretenimento quando você tem que balancear isso ou o aluguel, isso ou, entendeu, as compras do mês, é complicado. E aí acaba criando esse mercado alternativo de todos esses tipos de entretenimento que você falou, que eu não acho certo, não acho bonito. A gente pode achar um monte de coisa aqui, mas é uma realidade. Provavelmente a única forma de a gente saber o quão faria diferença no dia a dia seria se você pudesse botar um CD pirata A2 em um original A5, né? E ver qual ia ser a reação, sabe? Porque eu já vi isso, de você poder comprar um jogo de, por exemplo, PS1 por um original, 35, 40 reais, mas o cara preferiu comprar 12 jogos por 60 reais. Então, eu fico imaginando, ele vai jogar os 12 jogos por 60 reais, quanto daqueles 12 jogos ele vai jogar por 60 reais, sabe? E quanto tempo vai levar pra ele comprar de novo? E uma semana depois, eu vi o mesmo cara comprando mais 5 jogos, né, por mais 20 reais. Então, eu fico imaginando quantos jogos ele joga de verdade, assim, se não é... Entende o que eu quero dizer? É quantidade em relação à qualidade, sabe? Então, por exemplo, eu vou ter 1.000 jogos, mas eu joguei e terminei um dos 1.000 jogos, sabe? Então, eu não sei. Essa é uma coisa que eu gostaria de poder ver, né? Porque eu tenho amigos, por exemplo, na França, que eles não compram jogos para console porque eles acham errado. Eles não compram software porque eles acham errado. Eles não gostam de pagar pelas coisas. Mas... É o jeito que eles veem. Então, pra eles, pirataria é uma boa. Eu não concordo com eles. E eles teriam condições de comprar, mas eles não compram porque eles acham errado pagar por isso, entende? Tem várias nuances desse problema cultural, como você fala. Quer dizer, você acabou de citar um outro exemplo de uma outra cultura. Mas... E eu concordo com você. Eu queria também ver como que esse cenário aí poderia se desenvolver. E é claro que quando você tem os jogos... piratas a preço de banana, a percepção do valor de cada jogo, ela é muito diluída, né? Fica muito, tá muito à sua mão você comprar, entendeu, centenas deles, e acaba que, entendeu? Muitas vezes esses são os caras que não terminam nenhum jogo, porque o foco deles fica tão dividido entre os outros 5 ou 6 que eles compraram ao mesmo tempo, que o cara acaba não aproveitando. E aí, quer dizer, é mais uma maneira em que a pirataria atrapalha o público consumidor brasileiro de, uhum, entendeu, de aproveitar a indústria de jogos do jeito que a gente está acostumado a aproveitar. Entendi. Só para terminar, um exemplo que eu acho interessante é que em Floripa teve por 5 anos um jogo que era dominante para a maioria das pessoas, que era o Counter-Strike. Uhum. Mas eu não conheci ninguém que tivesse comprado esse jogo. E ele nunca foi um jogo caro para comprar, mesmo pelo Steam. E todo mundo jogava muito, e todo mundo só tinha pirata, sabe? Então, interessante ver que é um jogo que o pessoal jogou, teve liga, um monte de coisa profissional, blá, blá, blá, blá, mas nenhum deles nunca se importou em pagar pelo jogo, sabe? Uhum. Mesmo quando você gosta, aquilo faz parte da sua vida, você quer ser um cyber player, o pessoal não paga, sabe? Porque, por mais que fosse o preço acessível, não pagava, daí tem. Acho que chegou ao ponto de... Ah, você tem de graça, por que eu vou pagar? Você é idiota se eu pagar. Entendeu? Acho que chegou o ponto de as pessoas pensarem isso, sabe? Se tem de graça, por que eu vou pagar? Cara, enfrentei isso quando morava no Brasil. Acho que vocês também, das pessoas olharem estranho pra gente quando a gente falava que tava procurando um jogo original. Do cara achar que a gente era idiota. Então essa foi a nossa sessão Journal dessa semana. A gente vai pra um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com a main quest do seu podcast de número 10. eu tô com uma tendência de preferir assuntos mais práticos, assim, que a gente possa dar alguma coisa pro pessoal, tá ligado? Pra quem ouve, pô, que massa. Não, é sério. Essa é real. Eu acho que é melhor pra gente captar a audiência, sabe? Entendi. O que, que você acha, Cego? E não acha nada. Bom dia! Tudo bem? Pra captar audiência, eu não sei, cara, porque como é que o Rafa quer transformar essa porra num programa popular, pô? Ah, quer transformar essa porra num programa do Ratinho? Não, Domingão do Rafão, né, cara? But if I work all day on the blue sky line, there'll be food on the table tonight. Still I walk up and down on the blue sky line, there'll be pain in your pocket tonight. The candy store hoppers lie to the shareholders, they're crossing their fingers, they pay. Vocês sabem da propaganda que o Pelé fez pro Viagra? Não, cara. Pelé fez propaganda pro Viagra. Só que a condição dele fazer a propaganda que ele colocou lá é que ele pudesse reescrever o texto pra não ficar parecendo que ele era impotente. Aí no final da propaganda ele fala: Viagra, se eu precisasse, eu usaria. Sério, cara. Funcionou pro amigo mesmo. Funcionou pro primo do meu amigo. Amigo do meu primo. Estamos de volta aqui no nosso podcast número 10. É um episódio aí que é um pequeno marco, né? É um pequeno milestone da história do nosso podcast. Ele não poderia deixar de ter uma main quest à altura. Então a gente selecionou um assunto essa semana que a gente acha que vai contribuir bastante, tanto para nós mesmos quanto para quem está ouvindo. Quer dizer, é um assunto que nós mesmos estamos sempre debatendo e não existe uma opinião formada que seja absoluta sobre isso. O assunto é o seguinte: caminho de carreira na área de games. Qual é o melhor caminho? Especializar ou generalizar? Então, se você é programador, artista, game designer, produtor, se você está trabalhando na parte de negócios, em todas essas carreiras, essa é uma pergunta válida, interessante e difícil de ser respondida. O que é mais interessante? O que é melhor? Você fazer um pouco de tudo e abrir o leque de opções de empregos, né, que você possa ter na indústria? Ou é mais interessante você escolher uma área, uma sub-área dentro da sua área de conhecimento, se especializar naquilo para ser contratado como o cara que resolve os problemas daquela parte do jogo? Então, obviamente não é uma pergunta que tenha uma resposta final. Então a gente vai querer colher a opinião aqui dos questers e a sua também, contribuindo com a gente, sobre os diferentes caminhos que a carreira na área de games pode levar. Para começar, o game designer. Vamos dizer, a única profissão realmente única que a indústria de games inventou antes de existirem os games. Quer dizer, não digo nem jogos eletrônicos, porque já o conceito do game designer, a pessoa que está ali inventando as mecânicas, o conteúdo, o level, isso aí você pode aplicar, por exemplo, a jogos de tabuleiro que existem há milênios, né? Mas de fato, como uma profissão onde você se treina para isso, se especializa, ela é a única profissão, vamos dizer, específica, né, da indústria de jogos. Porque o programador, ele continua sendo programador, ele só vai fazer algumas coisas diferentes. O artista continua sendo artista, ele vai se formar de uma maneira diferente. Mas então eu queria começar falando sobre o game designer. Como a gente sabe, as responsabilidades são muitas, né, são muito diferentes. Tem várias coisas que o game designer pode estar contribuindo para o jogo. E aí... Nada melhor do que chamar o game designer do PodQuest, o Rafael, para dizer pra gente. Rafa, como é que é esse panorama da carreira do game designer com relação a se especializar ou ser um game designer mais abrangente? Então, eu acho que isso depende bastante de que tipo de game designer tu quer ser, que tipo de jogo tu quer trabalhar. Né? Se tu for... Se tu tiver, eu quero trabalhar com jogos casuais, ou... para celular, por exemplo, jogos de iPhone e tal. O bom é generalizar, porque dificilmente vai ter uma equipe trabalhando contigo. Vai ser provavelmente o único, talvez mais um, trabalhando contigo. Então, quanto mais do conceito geral de game design tu souber, quanto mais de história tu souber, quanto mais de mecânicas geral, interface tu souber, isso é bem importante. Porque a equipe de game design de um jogo desse pequeno porte, ele é pequena. Se tu não for o único, talvez mais um ou dois no máximo. Então, para esse tipo de jogo é bom saber um pouco de tudo. Mas se tu for partir já para jogos de maior dimensão, ou de, por exemplo, vamos pegar MMOGs ou esses jogos, os AAAs que tem, Adventure para console ou PC, que tu acha, começa a crescer o número de disciplinas dentro da área de game design necessária. Então tu vai precisar escolher, tu vai querer ser level designer, que talvez tu tenha que precisar entender um pouco de arquitetura ali, vai precisar começar a aprender ferramentas de 3D, ferramentas de edição gráfica para tu poder trabalhar com isso. Ou se tu quiser ser, por exemplo, mais mecânica, daí já começa a entrar matemática, né, na história, entendeu? Tu vai ter que começar a... O tipo de conhecimento necessário começa a ser... mais diferente, assim, né? Então, e daí se tu quiser continuar sendo o cara que sabe tudo, vai começar a dar bastante trabalho e creio que pouquíssimas pessoas conseguiriam saber tudo de uma disciplina tão abrangente que tá começando a ser o game design cada vez mais, né? É, e nem se que você soubesse tudo, você não vai estar atuando em tudo ao mesmo tempo no mesmo projeto, não é? Exatamente, se tu vai ser contratado por uma empresa, eles, no processo de quando eles estão te recrutando, eles já vão ter em mente qual é a posição que tu vai assumir. Então eles vão, ou eles vão te perguntar, ou vai ser a que eles têm, e eles vão decidir se tu cabe lá ou não, entendeu? Eles não vão te contratar para ser, a não ser que tu, mesmo tu sendo o diretor criativo do projeto, vamos ser, eles não vão esperar que tu saiba tudo, entendeu? Claro que é bom ter uma noção de como tudo funciona, porque... Se é uma posição de liderança, assim é bom tu saber um pouco de tudo, poder conversar, para poder delegar, para poder até dizer, pô, disso eu não sei, vamos achar alguém que sabe, entendeu? E acho que isso, mas até chegar nesse nível são anos e anos de experiência que vai ser o suficiente para provavelmente tu escolher qual vai ser a tua especialização. Cedo ou tarde tu vai achar que negócio que, pô, eu gosto mais disso do que daquilo. E a gente, acho que vocês dois concordam comigo que gostar do que faz é fundamental, assim, e quando clica que negócio, pô, é isso que eu quero fazer. Vai ser aquilo ali que tu tem que fazer para poder fazer o teu trabalho o melhor possível, entendeu? Com certeza, cara. E a outra coisa que eu queria que você falasse pra gente é, dentre essas especializações, você citou algumas aí, tem alguma que você vê como... especialmente interessante nesse momento e indo para frente aí com relação ao mercado, se você é um game designer que quer decidir a partir disso, não tanto o que você gosta, claro, gostar, como você falou, é fundamental, mas também tentar se treinar para alguma coisa que esteja em alta, né, que esteja sendo bastante procurado hoje em dia e projetando para frente. Tem alguma especialização que você acha que está em alta? Acho que tem duas. Uma delas, inclusive, nem são todos os estúdios que usam, mas uma que é bem óbvia de level designer é que, se tu for ver qualquer empresa que esteja contratando designer, não importa o número de designer, uma das vagas vai ser para level designer. E como os jogos estão crescendo em dimensão, complexidade, nível de detalhe, eles precisam de mais gente se concentrando em fazer ficar bonito, em fazer ficar funcional, em fazer criar um mundo cada vez maior. Cada jogo que sai todo ano, eles falam, pô, agora o universo está muito maior, agora tu pode entrar dentro das casas, agora tu pode sair e entrar a hora que tu quiser, entendeu? Ou esses jogos que estão ficando mais populares, esses open-ended, isso é um trabalho de level design absurdo, entendeu? Então, eu acho que isso sempre vai ter vaga, e inclusive, eu acho que essa é uma das poucas chances de tu entrar numa empresa direto como designer. É como sendo level designer. Porque se tu entrar já com mecânica, dificilmente eles vão contratar um designer de fora, que não conhece o procedimento da empresa, que vai ter que ter um tempo para engrenar, entendeu? Isso, claro que isso também depende da fase em que o projeto está, né? Eu acho que level design é a mais popular e vai ser ainda, talvez, por um bom tempo. E a outra é uma que é mais particular para alguns estúdios, que é, como é que eu posso chamar? Gameplay designer, mas não é no sentido de criar as mecânicas, mas sim no sentido de scriptar eventos, de o que, que vai acontecer, quando é que o monstro aparece, quando que começa uma cutscene, e quando a cutscene termina, como é que vai estar organizado o level para o jogador, então, esse negócio de mais script, que vai requerer um conhecimento de programação do designer para poder fazer esse trabalho melhor. Alguns estúdios têm uma função específica para isso, e alguns usam programadores, ou programador designer, ou usam level designers que fazem esse trabalho também. Aqui na Eidos e na Ubisoft eles chamam de level scripter. Ele faz a mecânica de triggers, faz toda essa parte de eventos em game, etc. Seco, queria perguntar para você também, porque a gente sabe, você na Hoplon mesmo, como programador, sempre teve muito próximo do game design, inclusive foi game designer durante um tempo no Taikodon, e tem essa experiência da Other Ocean, onde você trabalhou com jogos de um pouco menor porte, e agora na Eidos. Como que você vê, quer dizer, nessa área dos AAAs da Eidos, em comparação com o que se fazia na Hoplon, o quão especializado é a equipe que vocês têm aí, por exemplo, para o Deus Ex novo? Como que se separa aí as diferentes capacidades do game design? Então, aqui na Eidos, eu tive contato agora com três game designers, onde tem o lead game design, que ele é responsável por garantir que todas as áreas do game design sejam concisas, né? Aí você tem como o Rafa falou, gameplay level gameplay game designer, existem dois, e abaixo deles, aqui a gente não tem o game designer que trabalha com diretamente com level, a gente tem só os level designers, que com esses dois deles, e eles também são responsáveis pela parte de scripting. Então eles são os caras que abrem o editor, botam as caixinhas, verificam se tudo faz sentido no universo do jogo, né, a parte de dimensões, né, porque eles só trabalham com caixas para ver as dimensões. Aí eles chamam o game designer vai jogar, vai ver se tá tudo bacana. Aí eles passam adiante para a próxima etapa da produção, que é criar os assets. E no final tem o Jean-François, que é o responsável por pegar tudo isso e garantir que nos testes de jogo faça sentido, tenha qualidade, quando se passou da parte de junção das diferentes áreas do game design. Tá ótimo, cara. E ainda sobre esse assunto, pra gente fechar, sobre o caminho da especialização, como a gente está se concentrando agora. Rafa, você mencionou aí o level scripter ou gameplay designer, seja lá qual o nome que esse cara tem, mas é o cara que está lidando com um pouco mais do baixo nível de como a lógica de jogo funciona, quer dizer, ele vai estar tipicamente usando uma linguagem de script, e você falou também do level designer per se, que é o cara que vai estar posicionando coisas no level e tal, e determinando, né, a arquitetura do level. Então, ambos os casos são casos onde você precisa procurar uma formação, né, ou procurar aprender uma nova habilidade fora, né, vamos dizer, do tipicamente gameplay mecânica designer, né? Então, num caso é linguagem de script, você até mencionou que o cara vai ter que saber um pouquinho de programação, ou pelo menos de lógica, como é que funciona, e no outro caso, arquitetura, o cara tem que ter essa noção. Isso é o caminho pro game designer? Quer dizer, é obrigatório que você vá buscar uma dessas outras habilidades, ou você acha que ainda é possível sobreviver sendo ali o, vamos dizer, o game designer clássico do jogo de tabuleiro? Voltando ao que eu falei no início, depende do que tipo de jogo tu quer trabalhar, entendeu? Se tu quer continuar, se tu quer fazer jogos mais casuais, iPhone ou até joguinhos de web, ou até esses jogos novos que está começando agora, essa leva nova de jogos sociais para plataformas sociais, o requerimento técnico dessas disciplinas que eu falei não é tão necessário. Um game designer de Facebook, ele precisa entender muito mais de estatística, muito mais do que de semiótica, muito mais de coisas mais alto nível, digamos assim. Até porque quem vai cuidar dos números mesmo, da matemática pura, normalmente não é o designer. São os product managers, são as pessoas que são quem tem formação acadêmica em business mesmo, que estão interessados em como aquilo vai ganhar mais dinheiro possível. Entendeu? Então, não é muito a área do designer. Então, por exemplo, essa é uma área nova que está em ascensão e não é necessário o tamanho desse conhecimento técnico. Então, de novo, depende muito do tipo de jogo que tu quer fazer, né? Para onde quer que tu quer guiar a tua carreira. Você está ouvindo o PodQuest. Então, Gilliard, você, a gente sabe que você dedicou toda a sua graduação, mestrado e parte do seu doutorado à inteligência artificial. Na Paralelo Computação, você trabalhou tanto com a parte de renderização 3D, parte de UI e até bastante em game design. Quando você foi para Hoplon, você foi contratado como especialista 3D e, eventualmente, acabou ajudando na parte de game design e produção, e na Electronic Arts você é especialista em 3D. Então, você passou por várias áreas, dedicou a sua carreira de estudos a uma área específica, e você trabalha em outra área. O que, você pode contar pra gente sobre sua experiência? Como você falou, eu acabei na academia escolhendo, né, uma área que eu gostava, que era inteligência artificial. E, na verdade, quando eu fiz essa escolha, não sabia se eu ia chegar a usar, né, na indústria de jogos. E acabou que as oportunidades que apareceram na indústria de jogos para mim sempre foram mais voltadas à computação gráfica, que também é uma área super interessante, assim, que eu gosto e tal. Então, eu diria até que a IA, eu tenho ainda... acabei fazendo alguma coisinha, né, aqui e ali de IA, muitos projetos pessoais, na Paralelo sempre tinha... Sempre que havia alguma coisa de IA para ser feita num projeto para cliente que a gente estava fazendo, era eu que fazia. Mas minha experiência com IA na prática é muito menor do que o que eu tive, por exemplo, com computação gráfica, né, fazendo engines, etc. Mas agora, poderia dizer o seguinte, com relação a essa questão de especializar ou generalizar, no caso do programador, quando eu comecei a fazer as entrevistas para Electronic Arts, foi que eu vi que, na verdade, eu dei sorte de ter sempre tentado me manter genérico, né? Sempre tentado participar de todos os pedacinhos de um jogo, se não programando para eles, pelo menos sabendo quais são as técnicas, os algoritmos, como que se resolve os problemas. Então, quando você vai desde a parte de gameplay até renderização, áudio, multithreading, tudo isso foram perguntas que o pessoal da EA fez, no caso da minha entrevista, porque eles queriam... parecido com o que o Rafa falou, né? No processo de entrevista, eles queriam ter uma ideia de quais são os seus pontos fortes, né? Quais dessas áreas onde você poderia ter se especializado você é mais forte. E aí, dependendo do caso, eles vão ter uma vaga para você ou não. Aqui na EA, eu vou tirar isso como, como exemplo para o resto do mercado, vou supor que é padrão de mercado, é um pouco menos, vamos dizer, a especialização do programador não está escrita em pedra, né? Então você vê pessoas mudando de área. É claro que isso tudo depende do interesse deles, da necessidade do projeto na hora, né? E os caras que são realmente, que provam que são muito bons numa determinada área, aí os gerentes do projeto vão pensar duas, três vezes antes de mover aquele cara de área, de uma área para outra. Mas eu acho que para o programador, a conclusão que eu tiro da experiência com a EA do que aconteceu também na época do Brasil, é que para o programador ainda é muito saudável você manter, pelo menos, né, a sua atenção em várias áreas diferentes, porque você nunca sabe aonde que a próxima oportunidade, o próximo projeto vai te levar. Então, por exemplo, se eu tivesse me concentrado, vamos dizer, né, em programação de ferramentas, ou de UI, né, interface gráfica com o usuário, no FIFA eu não ia ter oportunidade de trabalhar com isso, porque as ferramentas já existem há muito tempo, o pipeline é muito fixo, muito certinho, porque a gente tem os parceiros de fora que fazem a arte para o jogo, isso muda muito pouco, e tem um cara que está na EA há 12 anos que faz isso para o FIFA, NBA, NHL, então é muito difícil querer dizer que primeiro que eu vou tomar o emprego desse cara, que eu não vou, e não tem muito espaço ali para fazer nada de novo, porque é uma área que é arriscado mudar muito. Isso é um exemplo, né, do caso do FIFA. A mesma coisa, UI, interface gráfica com usuário, também nós temos um time terceirizado fora da EA que faz isso para todos os jogos da EA Sports para ter uma UI mais homogênea, né? Então, esses são exemplos de especializações que, se eu tivesse escolhido, talvez eu não tivesse aqui hoje. Se na hora da entrevista tudo que eu soubesse fosse voltado para essas áreas, né, eu talvez não tivesse conseguido a vaga. Então, eu acho que ainda é para o programador o mais indicado é você... mesmo que você vá se especializar e vá correr atrás de uma área do conhecimento dentro de programação que te atrai mais, é manter os seus sensores aí captando tudo o que acontece nas outras, que você nunca sabe onde vai ser a oportunidade. Então, e aí queria saber de você, é muito diferente na IDOS, e aí o detalhe interessante é, você outro dia mencionou que seu título é UI Programmer, então parece que é um título bem específico. Então eu queria que você contasse um pouco de como que foi a seleção, se eles realmente, durante a seleção, eles te levaram já para esse lado, e se no seu dia a dia UI é tudo que você faz, ou se você participa de outros pedaços do jogo também. Então, durante a entrevista, duas coisas que eles queriam saber é, como você falou mesmo, quão abrangente são os meus conhecimentos, né? E quão flexível eu sou se precisasse mudar de área. Uhum. Porque... se você pensar, por exemplo, vários estágios de desenvolvimento, você não vai só fazer aquilo que o seu título diz que você vai fazer. Porque na pré-produção, você não tem nada de, por exemplo, interface para fazer ou para fazer. Então você vai fazer por exemplo, ferramentas ou vai ajudar no pipeline de rendering. Então, essa foi uma das coisas que na conversa eles gostariam de saber. E outra era se eu me sentiria confortável se eu precisasse trabalhar, por exemplo, com o UI e ter esse título. Falei que eu não teria problema, mas eu só gostaria de saber se eu teria flexibilidade suficiente de poder trabalhar com outras áreas, porque, como você mesmo falou, a gente nunca se manteve específico em uma coisa, sempre tentando ser o mais genérico possível, mas tendo especializações. No meu caso, era gameplay e UI, e eu sempre fiz bastante gameplay, inclusive, porque gameplay você tem desde a pré-produção, quando você faz os protótipos, e UI você acaba fazendo no final, quando você precisa integrar o jogo com o usuário, etc. Uhum. Eles falaram que não vem problema algum, e falaram que na hora que não tivesse nada de UI no pipeline, eu poderia pegar qualquer tarefa, então foi bastante, bastante flexível. A única diferença que eu acredito que eu ganhei esse título é porque eu já... em todos os projetos eu trabalhei bastante com UI e meu conhecimento de como estruturar todo o sistema de janelas e parte de localização e guidelines já é bastante clara. Que é uma coisa que, como você falou, se você não terceiriza, você precisa de pessoas que acabam criando esse conhecimento e aprendendo como faz, né? Então, no meu caso, como esse estúdio daqui é um estúdio novo que ainda não publicou nada... O Deus Ex vai ser o primeiro título publicado de Montreal, então eles acharam interessante me colocar dessa forma, né, como melhor programmer, mas para mim é bem claro que eu posso trabalhar com tools, rendering, etc, quando tiver a necessidade. E no dia a dia eu trabalho basicamente com UI, mas eu sempre dou um pulinho para a parte de tools, dar uma mexida no gameplay, porque entre aspas, todas as áreas você acaba tocando gameplay, né? Render, inteligência artificial, UI, todo mundo acaba indo de alguma forma até o gameplay para conseguir integrar tudo no jogo. Então, eu não, apesar do título, não é, digamos, escrito em pedra, mas quando existe alguma necessidade grande da parte de UI, tem o time que vai resolver isso, entende? Entendi, muito interessante, quer dizer, é uma mistura realmente entre generalização e especialização. Você precisa ter alguma coisa, vamos dizer, para ser o ponto principal, né, aquilo que chama a atenção no seu currículo e aquilo que, entendeu, você vai oferecer para eles do tipo, quando der merda nessa área, fala com o Seco, né? Então você precisa ter isso, acho que o empregador precisa sentir que você vai agregar alguma coisa ao time, né, na forma de uma especialização, mas até para a nossa própria, né, pensando na nossa carreira para frente, a gente tem que estar procurando sempre a generalização. E muito interessante também você ter dito que partiu também um pouco de você na hora da entrevista, meio que, né, entre aspas, cobrar, né, querer que você, quando contratado, tivesse a oportunidade de estar generalizando, de estar trabalhando com outros pedaços do jogo, para que você não ficasse justamente restrito, né, a ser um UI programmer, que depois, na hora até de achar um outro emprego, ou de ir para um outro projeto, ou qualquer coisa que pudesse mudar, aí você né, ficasse para trás. Então achei muito interessante esse ponto também de dar destaque. Quando eu cheguei, eu fiquei com a parte do time. Dois deles são especialistas mesmo. Eles têm toda uma visão de como funciona a parte de UI, mas eles não gostam de mexer na parte de tools ou render. Eles gostam só da parte de UI. E eu vejo que a gente, conhecendo um pouco de cada uma das áreas, acaba descobrindo soluções muito mais interessantes, porque a gente consegue ter uma visão total do jogo, sabe? E o outro cara, rapaz que trabalha comigo também, ele era da EA, inclusive, trabalhando no Arm of Two e todos os morras. Ele também é mais parecido comigo nesse sentido. Então, o que acontece? A gente acaba sendo bastante backup desses dois caras na parte onde precisa envolver mais de duas áreas, digamos assim, ser UI gameplay, onde você precisa mexer no tools, aí fazer alguma coisa em rendering, pra daí a UI gameplay, sabe? Toda essa parte onde acaba sendo mais abrangente, a gente acaba sendo o backup deles, né? Legal, cara. Sobre os programadores também, pra gente fechar aí essa parte da main quest, o pessoal do Double Jump também comenta bastante sobre essas mesmas questões que a gente está comentando aqui. E um dos pontos que eles sempre colocam, que eu concordo, né, que o Martin sempre fala lá, é justamente isso, sobre o programador não sair da academia achando que ele vai pegar, sabe, aquela tesezinha de mestrado dele ou o TCC que ele fez, e aquilo ali ele vai sobreviver daquilo pro resto da vida, né? O cara vai pegar uma área muito específica, um probleminha para resolver, e é aquilo ali que ele vai oferecer para tudo quanto é empresa. Ah, eu sou o cara que, entendeu, implementa o algoritmo não sei qual mais eficiente. Não existe isso, cara. Eu acho que é um ponto importante a gente colocar, quer dizer, pelo contrário, você tem que estar sempre procurando fazer das coisas as mais diferentes dentro do time do jogo, ser um programador mais versátil que você conseguir. Esse que me parece ser o caminho, né? E também tem outra coisa. Vai que você se especializa em alguma coisa que daqui a pouco sai uma ferramenta de terceiro que faz aquilo, entendeu? Já de uma maneira super otimizada, e aí o que vai acontecer contigo? Entendeu? Tipo, você é especialista em rendering de um determinado tipo, mas pô, aí sai o Unreal, entendeu? Que todo mundo licencia e já faz aquilo. Então a empresa não precisa de você, ela tem o Unreal. Então é também para evitar que você caia nesse tipo de armadilha, né? E tudo que a gente não quer aqui é que a gente tome uma decisão que vale para o futuro, né, da nossa carreira inteira, e essa decisão acabe limitando onde a gente pode chegar. Pelo contrário, a gente quer deixar aberto, né? Ser o mais versátil, mais flexível possível para poder ter o máximo de opções olhando para frente. E aí o ponto que faltou a gente tocar rapidamente aqui é com relação aos artistas. Quer dizer, a gente não tem um artista de ofício aqui no podcast, mas isso não quer dizer que a gente não tenha uma opinião a respeito, a gente não possa trazer algum tipo de visão, né, para os ouvintes aqui. Então, eu queria começar com o Rafa, né, já que ele é o que está mais próximo de falar sobre isso entre a gente. Ô Rafa, você... Como é que você vê? É um assunto muito falado, né? O artista sendo... Será que existe lugar na empresa de jogos para o artista que é especialista em personagem? Existe lugar para o cara que é só artista conceitual e nunca vai tocar em nenhum outro pedaço do jogo? Ou você acha que para o artista também o caminho melhor é a generalização com aquela especialização que ele conseguir vender como algo a mais? Olha, eu acho... que o caminho é pouco parecido com o de game designer, no sentido em que é bom tu ter uma noção de tudo. É bom tu saber opinar, saber como funciona tudo, mas eu acho que vai ajudar a se especializar. Se tu for contratado para uma empresa, dificilmente vai ser contratado como artista. Entendeu? Tu vai ser contratado... É claro que isso também, de novo, vai depender do tamanho do projeto, do escopo do projeto, né? Se é um jogo... pequeno, provavelmente vai fazer ou sprite, ou alguns gráficos em 2D diretamente pro jogo, enquanto se tu for fazer um, vamos voltar, por exemplo, um shooter lá, AAA, vai ter o concept artist, que vai desenhar os conceitos originais pra level, pra boneco, pra arma, pra pro que for, vai ter o cara que faz a textura do objeto, vai ter o cara que modela o objeto em 3D. Anima. O animador também, que vai fazer todas as animações. Então, se tu for contratado para uma empresa assim, que fazer esse tipo de projeto, tu vai ser para uma função específica. Então, eles vão te cobrar dentro disso. Vamos pegar a animação. O que que tu sabe fazer? Me mostra o que tu sabe fazer em termos de animação. Vai ter que ser um animador competente. Ser um artista competente não vai querer dizer nada para eles, né? Entendi. Um outro ponto que é importante para o artista e que quando a gente teve aqui o Igor de Castilho, ele também comentou, é o fato de que o artista na área de games, ele, precisa de uma formação técnica um pouco maior, não diria formação, mas ele tem que ter uma aptidão, né? Ele tem que não só desenhar e jogar em qualquer formato, ele tem que entender de formato de arquivo, ele tem que entender das restrições que o jogo vai impor em termos da resolução das imagens, das texturas, resolução em termos de número de polígonos dos modelos 3D, animação, ele tem que estar acostumado com os pacotes de ferramentas. Então, esse é sempre um caminho que o artista, quando ele vai vindo de uma outra área das artes para os games, é sempre um aprendizado que ele precisa estar tendo. É muito importante a gente também... colocar esse ponto mais uma vez, né, que no caso do artista isso é de suma importância. E o outro ponto também que o Igor tocou na época é que o artista não tem que vir para a indústria de jogos achando que ele vai expressar aquilo que ele quer, independente do que o projeto pretende fazer, independente dos outros padrões que já estão definidos, da opinião das outras pessoas que estão em volta dele e acima dele, porque não é assim que funciona. É uma arte aplicada o que acontece no jogo, né? A arte dirigida para o objetivo maior do jogo, que não é mostrar uma textura linda. Sabe? O jogo ele precisa jogar bem, e a arte vai contribuir de uma maneira fundamental para isso. Mas ela não é maior, ela não pode nunca ser maior do que a jogabilidade, do que o que o jogo realmente pretende ser. Eu acho que isso é um ponto que para o artista é uma das primeiras coisas que ele precisa se desvencilhar. É dessa noção, se é que ele tem essa noção errada, de que ele vai chegar na indústria de jogos e ele vai fazer a arte dele ali e, entendeu? Jogar na mesa de alguém e nunca mais se preocupar com nada disso. Tanto na Eidos quanto nos outros lugares que eu trabalhei, existe também a parte de artista 3D e 2D, que é um. Querendo ou não, tem uma parte de formação diferente. E eu percebi que normalmente a artista 2D, ele fica mais... Ele tem muito mais restrição do que um artista 3D. pela parte do budget, normalmente não é muito grande para a parte de 2D, de como você tem que fazer a apresentação, da parte de animações e a parte, se me corrija se estiver errado, cognitiva de como o usuário vai sentir o feedback daquela parte de 2D. Então é uma coisa que eu acho interessante também, que a parte, mesmo a parte de artista, você acaba tendo um pouco da distinção de um artista 3D e de um artista 2D. Então você acha que existe lugar para essas duas especializações, só que o orçamento, no caso 2D, é menor, quer dizer, o número de posições, o número de, a quantidade de trabalho do lado 2D é menor num típico projeto de jogo AAA do que o 3D. Exatamente. Beleza, fechou com chave de ouro aí nossa main quest, e agora a gente vai pro quest failed. No quest fail dessa semana, vou começar eu mesmo. Meu quest fail vai ter que ir para os modos online do Gran Turismo 5, que foram lançados quebrados. E aí a empresa já veio a público se desculpar e dizer que vai lançar patches, etc. E algumas frases interessantes do tipo, o Gran Turismo só está começando, ele ainda vai evoluir a partir daqui. E isso me chamou muita atenção, porque é mais um exemplo daquela velha história, né? Muito se fala hoje em dia de jogos como serviço. O jogo não é mais um produto, é um serviço. Quer dizer, os MMOs claramente são assim, etc. Mas isso tem sido muito usado como desculpa pro cara que faz o jogo como produto ainda, querer dizer que é serviço, mas na verdade para poder lançar patch, lançar o produto meia boca e lançar patches para tentar resolver os problemas depois. Eu acho muito feio e barato quando isso acontece. Então não tem essa desculpa de que o Gran Turismo 5 vai evoluir. O Gran Turismo tinha que ter sido lançado num estado melhor para começar, né? E claro, é ótimo que vai haver patches e tal e tudo, mas quando eu vejo os desenvolvedores falando nesse tom, né, dizendo que querendo transformar um defeito em uma oportunidade, né, em alguma coisa positiva, não, que isso é só a evolução do jogo, não sei o quê, eles estão tentando mascarar que o jogo saiu bugado, porra. Então, entendeu? Não tenho muito estômago mais pra essa história. E, quer dizer, preciso admitir aqui que a EA mesmo é culpada disso em vários jogos, FIFA inclusive, que lança patches pra consertar coisas que não deviam ter sido quebradas pra começar, né? Então, inclusive esse é um assunto, posso revelar aqui, que tá sendo discutido lá dentro. Quer dizer, a gente tentando, pros anos que vão vir, diminuir a quantidade de patches que a gente lança, ou que a gente tem que lançar, e tentando trazer mais qualidade, mais polimento, ou talvez aumentar o nosso tempo de pós-produção. A gente tem discussões internas aí que eu não posso entrar em detalhes, mas alguma coisa ser feita para evitar esse efeito, para evitar que isso aconteça. A facilidade que hoje você tem, que antigamente você não tinha, de lançar um patch e o usuário poder baixar pela internet, ela está gerando essa tendência nos desenvolvedores de, entendeu? Então, tudo bem, eu posso fazer um trabalhinho mais ou menos que ainda tem lá um bailout no final, que é o fato de eu conseguir lançar um patch. Então, eu não gosto dessa tendência, não acho que a gente devia planejar nada contando que vai ter patch, entendeu? O patch tem que ser emergencial, mas a tendência que eu estou vendo é do contrário. Então, o Gran Turismo 5 é só o último exemplo aí que saiu na mídia desse movimento tomando força. E qual é o seu quest fail, Rafael? O meu vai pro ator Billy Bob Thornton, que culpou a nova geração de games, né, de gamers, pela má qualidade dos filmes recentes de Hollywood. Isso é patético. O que, que tem a ver uma coisa com a outra, pô? Então, pra justificar o fracasso de uma indústria que ele conhece, que é a indústria de filmes, ele tá usando uma que ele não conhece, né? Eu acho que ele fez voz pra um jogo na vida e tá falando como quem conhece a indústria de jogos ou o público da indústria de jogos e usar isso como desculpa, entendeu? Eu acho que não é desculpa. A gente vê ainda filmes muito bons, assim, como a gente vê jogos ruins. E não tem uma coisa nada a ver com a outra, assim. Foi totalmente infeliz o comentário dele. Eu queria ver em números, né? Porque se você tá afirmando uma coisa, você tem que mostrar os números. Eu queria saber os números dos anos 80, dos anos 70, 90 e agora, sabe? Porque eu lembro de muito filme ruim dos anos 80. Eu acho que vocês também lembram, né? Então, e não, videogame não era tão popular assim. Então, eu Era acho que... praticamente inexistente, né? Então, a não ser que Space Invaders causou uma mentalidade das pessoas também pra... Sabe? Então, Agora, a história dos anos 80 que eu conheço, na verdade, é o contrário, que os filmes foram causa dos games de má qualidade. Veja aí o ET do Atari. exatamente. Não só má qualidade, como uma crise de uma indústria inteira, né? É que morreu e se não fosse a Nintendo, não teria ressuscitado. E por isso já Nintendo é odiar você mesmo. Vai tomar no c... todos os odiadores de Nintendo por aí. Não, eu te falei. Pô, não aguentei, pô, foi mal. Seco, e o seu quest failed. Então, parece que a presidente da Xbox Live, né, a parte da Microsoft de jogar online, está criticando os jogadores que usam suástica como símbolo. Não sei quem jogou Black Ops. Você pode fazer, você tem um badge onde você pode botar seu nome, seu ranking, e seu level, e você pode comprar vários layers e colocar ícones. E fazer o upload de ícones também. E um desses ícones pode ser a suástica. Então eles estão reclamando que achando horrível pessoas que usam a suástica. E ele está afirmando que é por causa da parte da Segunda Guerra Mundial, etc, etc. Então, meu único comentário é como você, como alguém que está fazendo a verificação da qualidade do jogo antes de lançar, não verifica isso antes do lançamento. Se existe uma suástica, se existe a possibilidade do cara colocar qualquer coisa errada no jogo que vai ofender alguém, então ou você não coloca ou você aceita o negócio ESRB rating, né? Você não pode fazer o rating do negócio online. E segundo, que o próprio jogo tem suporte a você fazer o complaint do ícone do jogador, que depois de determinado número de complaints ele tem que é removido o ícone. Então, eu não entendi qual é o ponto disso, eu não entendi por que ele fazer tanto carnaval em cima da suástica. E eu entendo todo o apelo que existe toda uma discussão, e aí ele volta naquela briga da primeira emenda dos Estados Unidos e blá blá blá, de liberdade de expressão. Então, eu só achei bastante errado o fato de tá tudo. Já existe toda uma organização para tentar evitar isso, ou pelo menos minimizar o dano que isso aconteça, que isso possa causar, e ele vai online e faz o maior estardalhaço sobre isso, sabe? Então, o meu quest fail vai para ele. Eu acho que a mensagem não foi muito bem passada, e ele também, ao mesmo tempo, acaba desvalorizando um pouco o que a ESB e toda a parte dos jogos online está fazendo. Cara, eu tenho que concordar com vocês. E deixar claro aqui que a gente não tá dizendo que usar a suástica é bonito, nem que é feio, nem que nada disso. A gente só tá dizendo que existem os mecanismos. E a indústria de games, quer dizer, modding não é novo. O user-generated content, ou conteúdo gerado pelo usuário, não é nada de novidade. Então, milhões de jogos já utilizam disso. E existem as ferramentas, existe o próprio publisher tomando conta e banindo e tirando o conteúdo ofensivo, existem os donos das plataformas que com as suas ferramentas, existe o ESRB com as suas recomendações e ferramentas. Então eu também não entendi o que nesse caso é tão diferente, né? Por que que nesse caso não poderia se resolver da mesma forma que sempre se resolve todos os casos de conteúdo gerado pelo usuário que é ofensivo. Então, tem que concordar com você. Quer dizer, a notícia parece até que tentou chamar atenção, a gente não sabe ainda. Aí, ou tentou, entendeu? Posar de que nós combatemos esse problema muito seriamente, entendeu? Mas, na verdade, a indústria de games já combate esse problema seriamente de uma maneira que eu acho suficiente, entendeu? Com a questão de você poder reclamar e banir o cara, acho que tudo isso daí já existe com esse propósito. Eu achei que só foi uma meio que chamada de atenção. É uma notícia meio, entendeu, desnecessária. Você tem que considerar que antes de ser o símbolo do nazismo, a suástica é um símbolo religioso, né? Do hinduísmo, budismo e seja lá o que for. Como eu disse, a gente não estava nem discutindo aqui o símbolo. Acho que existem as correntes, quer dizer. E também a contrapartida desse argumento é o seguinte, que a suástica até pode ser isso, mas como é que ela vai ser percebida pelas pessoas que estão jogando o jogo? Você vai usar o jogo para comunicar que a suástica é esse símbolo religioso? Entendeu? Não funciona dessa forma, né? Uhum. O cara que vai estar do outro lado da linha não vai estar vendo dessa maneira. Então até entendo o argumento, entendeu? Mas, quer dizer, esse é um outro assunto. A gente poderia falar aqui sobre isso sem problema nenhum. Mas acho que o que é pior nessa notícia é só chamar a atenção para a Microsoft como se ela fosse esse grande bastião de proteger as pessoas. Moralismo. Exato, falso moralismo, entendeu? De proteger as pessoas disso, enquanto que a gente já tem ferramentas aí há anos que fazem isso, entendeu? E nunca houve, entendeu? Tô pra saber aí qual é o grande processo judicial, qual é o grande, entendeu? Problema moral, ético, religioso que foi causado, entendeu? Que não possa ser resolvido com as ferramentas que já existem. Exatamente. Você já tá jogando... Porque assim, todo jogo de guerra que tem alguma coisa de Segunda Guerra Mundial, você vai ter esse símbolo. Então quando você tá jogando um jogo de guerra, você sabe que é um jogo, você sabe que aquele símbolo faz parte do contexto do jogo. É. Então a maior parte das pessoas ignora aquilo. Mas, por exemplo, eu tava jogando, aí teve o cara que me matou. Cara, o símbolo dele, tipo, era um cacete gigante. Cara, eu comecei a rir, eu falei, porra, sabe? O cara reclamando da suástica, olha essa merda, sabe? Aí, tipo, sabe? Aí eu achei engraçado isso, sabe? Você tem tantas outras coisas tão talvez escrotas quanto, sabe? Ou, e você não comenta sobre isso, sabe? Então, você vai ali, cara, tem muita porcaria, sabe? Tem muita porcaria que o pessoal usa e, tipo, que, assim, a parte de jogo, como não faz o contexto com a Guerra Mundial, como não faz contexto com guerra, então, acaba se destacando mais e diz que porra é, sabe? Então, tipo, esse tipo de coisa, como é que o cara da Microsoft não vai e fala, sabe? Ah, vamos banir todos os caras que usam paus gigantes como símbolo ou pessoas nuas fazendo sexo, sabe? Pô, ele não fala disso, sabe? E aí que tá, as ferramentas que existem, elas resolvem esses problemas já do jeito que elas são. Aham, exatamente, não, perfeito. É. Só dois cliques, complain, deu. Quest complete. Então chegamos ao final do nosso podcast número 10. A gente espera que você tenha aproveitado bastante a discussão de hoje sobre caminhos de carreira, especialização, generalização, e a gente quer também saber a sua opinião. Seja de qual área você for, nem que você não esteja dentro da área de games e queira ingressar, mande suas perguntas, mande a sua opinião, a sua sugestão, discorde da gente, concorde com a gente, fale o que você quiser, mas participe. Ajude a fazer o podcast, um podcast ainda mais alinhado com o que você quer saber sobre a indústria de games. Então, para isso, você pode mandar um e-mail, podcast@doublejump.com.br. Você pode mandar um tweet no @thepodcast ou você pode deixar comentários nos próprios posts onde sai o podcast no blog Double Jump. E aí com isso a gente fecha o programa de hoje. Queria agradecer mais uma vez ao Rafael, ao Fernando e a todo mundo que está ouvindo. E vamos nos despedindo. Rafael, qual é a sua despedida? É bom estar de volta. Episódio número 10, importante para a gente. Assunto importante também, acho. Espero que o pessoal goste e continue contribuindo. Beleza, e você, Fernando? Então, obrigado pessoal que anda ouvindo, obrigado pelos e-mails e espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Legal, cara, eu também me despeço de vocês, meu nome é Giliar e a gente se ouve no episódio 11 na semana que vem. Obrigado, tchau. Você se assusta com o barulho da bala. Eu aprendi desde moleque a adivinhar qual é a arma. Isso não é novidade, nessa parte da cidade a violência é comum e a paz é raridade. A noite cai um corpo e avisam a polícia só depois. O som do podcast número 10 foram as trilhas de Metroid Prime, Freakscape, StarCraft, System Shock 2 e Final Fantasy 6. E as músicas White Stripes com Seven Nation Army, Midnight Oil com Blue Sky Mine, Fatboy Slim com Praise You e Black Alien com Steel do Gueto. Verdadeira lei do cão, saio de casa para ir trabalhar sem saber, meu irmão, se eu irei voltar. Me deram um cano na mão, me disseram negão, esse é o argumento que a gente tem. Faz seu adianto, se vacilarem bem, você tá maquinado e não tem pra ninguém. A polícia sobe a